Cadê o respeito do nosso convidado? Que... Não, eu tô sem a senha no meu Instagram. Viu? É mesmo? Sim, ele me falou ontem à noite disso. Ô, Léo, deixa eu dizer o seguinte. Aliás, Léo, aquele vídeo que você me mandou tá bombando, tá bom, cara. Que até os caras estavam mandando. Meu, é o seguinte, ó, a minha mãe disse que vai ouvir o programa por causa do Léo Dias. Aliás, até a mãe dos caras estão conseguindo botar aqui. O Rodinei já é um dos assuntos mais citados no Twitter. O Rodinei. A mãe do garoto. Fala bem do garoto. É, diga aí, Lacerda, pergunta. Não, eu quero te dizer o seguinte. Primeiro que eu quero dizer que a minha avó, ela é fã de tu. Ela assistia Fofocalizando e ela pergunta... É, amor, Fofocalizando. É, e ela pergunta assim... Eu virei... Eu não sabia disso, da força do SBT. O SBT atinge as mães e as avós de uma tal maneira... Verdade, é uma relação que o Silvio Santos tem com essas senhoras... É verdade. Que é uma coisa bizarra. E eu entrei no meio dessa relação deles, né? Então, do dia pra noite... Então, quando eu anunciei meu apartamento para tratar-me do vício de drogas, eu fui o alvo de milhares de novenas. E aí eu senti isso dentro de mim. E não estou de brincadeira, não. Não, perfeito. Eu senti o amor de senhoras, de mães, de avós, que sentiam a minha dor, sabe? Aquele momento, eu não queria fazer da minha vida um espetáculo. Não foi uma intenção. Claro. A minha popularização, infelizmente, deve-se também a que momento da minha história. O SBT acabou mostrando demais, sendo uma novela da vida, o que é normal, o que é natural. Claro. Mas ali foi um momento que o jornalista acabou virando uma espécie de celebridade. Isso não foi bom pra mim, sabe? Você pensa... É uma análise que eu faço. Não gostou. A confusão toda que eu me envolvi recentemente com a Anitta, foi uma das razões. A razão que é assim, é que tinha um outro personagem, mas o personagem não tem que ser personagem. E jornalista não tem que ser personagem. Jornalista tem que ser apenas um veículo transmissor. Você entende o que eu tô falando? Sim, perfeito. Concordo com eu você. Eu acho que eu não tenho que assumir uma condição de personagem. Mas assim, já era, já fudeu. Todo mundo me conhece, né? Fudeu. Fudeu. Eu virei celebridade sem querer ser. Eu juro. Tá. Mas eu me policio a nunca agir como uma celebridade, entendeu? Tá certo. Não, até porque você... Eu conheci isso diariamente. Aliás, você convive com várias, né? Vocês me procuraram. Uhum. Eu assino todo mundo, eu falo com todo mundo, que eu sou igual a todo mundo. Eu não tenho que me colocar na posição de celebridade. Mas essa e quando eu me colocar, meu amor, aí eu tô fudido. Valeu, Dias. Tu é aqui do Sul. Eu tô errado. Não, tá certo. Léo Dias, eu quero saber de ti o seguinte. Tu é gremista ou colorado? O que que tu é aqui no Rio Grande do Sul? Tem que ser alguma coisa aqui. Tem que ser alguma coisa? Tem. Inter ou Grêmio? Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Eu já bati muita punheta pro Renato Gaúcho. Nossa, como caramba, meu Deus. Então tu é Grêmio. Exatamente. meu Deus do céu. Agora vai ser hashtag que papo é esse, Renato? Mas você viu que não. Não precisa repetir. Ah, tá bom. Fala verdade, gente. Fala verdade. Já bati. Ô, Léo Dias, que maravilha. Ô, Léo, nesse momento perdemos o apresentador, Léo. Perdemos o apresentador. O apresentador, eu sei que vai ficar, não para de rir aqui. Puxa vida. Ô, Léo, que história é essa do Dudu aí? Pensa num cara autêntico. Ah, Dudu é um babaca, Não, com o Dudu? É babaca, porque ele entrou na justiça. É outra, igual a Anitta. Boa, igual a Anitta, não vale nada. Vale nada. Mas assim, você pode falar da Anitta ou não pode? Tá, você quer falar do Dudu ou da Anitta em primeiro lugar? Não, Anitta eu não quero falar, mas se você quiser falar, eu falo também. Tá, então fala da Anitta. Ah, então não, fala do Dudu. Fala do Dudu. Deixa eu te explicar antes. Nós fizemos, Léo, nós fizemos o minuto a minuto da atualização do teu Twitter. Tá todo mundo comentando do teu Twitter. Você falando todos os babados da Anitta, nós estávamos aqui no minuto a minuto atualizando, falando pro ouvinte. Toma aí, deixa eu ligar o Twitter que eu tenho acesso. Quem sugere que eu escreva? Não, eu tô dizendo que nós. Hashtag o quê? A hashtag Léo Dias na Grenal. E marca o repórter, Pablo. Hashtag Léo Dias na Grenal, Léo Dias. É isso aí. Ô, Léo Dias, na ordem. Não, mas o por que que você classifica aí essas duas personalidades, uma da bola e outra da música, Anitta e Dudu, como pessoas assim? Por quê? O que que você tem a dizer sobre? Ambos tentaram entrar na lista tentando me. Eu acho que isso é tão pequeno. Porque ao invés de pegar o telefone e me falar, pô, ei, vamos trocar uma ideia, vamos falar, vamos conversar. Não, ou da justiça do meu poder, eu tenho para que faça. Pô, por que você vai me falar, meu? O Brasil não tem estrutura mais. Uma puta pariu. Ah, sim, sim. A gente tá com. Eu falo mais. Ô, Léo, a gente tá com um corte na ligação e às vezes dá uma falhadinha, assim, então a gente perdeu eu ali. Eu vou tentar ficar parado, tá? Porque eu tô andando. Tá, eu tô andando. Para aí. Então, para num local só aí pra gente. Para, o Twitter tá bombando. Para num local só pra gente conversar aí, porque senão. Como é que é? Não, ainda tá cortando a ligação. Aí. Entrou meu tweet. Entrou o tweet. Vamos ver. Tá, vamos ver aqui. Renato Portalão. Você parou no local aí, em Portugalinhas, paradinho. Tá aqui. Pra gente conversar aí. Não, eu tô dentro do quarto, cara. Ah, legal. Ô, Léo, você pode repetir a primeira análise que você fez ali sobre a Anitta e o Dudu, que cortou, perdemos todas as informações. Tanto a Anitta quanto o Gugu, eles entraram tentando impedir que eu falasse dele. Uhum. Tá. Isso eu acho um absurdo. Pega o telefone, fica, vamos conversar. Vamos chegar ao acordo. Uhum. Mas assim, não tento me impedir. A Anitta tá de acordo porque a Anitta mentiu e tentou me fuder. Tá, sim. Ela não quer acordo. Entendi. Mas o Dudu. Uhum. E se ele soubesse, quem me contava tudo pra pôr? Nossa, o mundo dele vai cair na. Como é que é? É que tá cortando, cara. É o seguinte, o Dudu, o Dudu era uma pessoa muito próxima a ele. Tá. Se ele soubesse, então não tenta me impedir. Uhum. Porque eu sabia de tudo que acontecia na casa do Dudu, tá? Tá. Eu sabia. Eu comecei a dar a primeira notícia foi quando ele começou, quando teve uma briga da mãe com a mulher dele. Tá. Dentro do camarote no Allianz Parque. Tá. Isso lá no campo do Palmeiras, tá? No campo do Palmeiras, uhum. Sabe? Aí, eu comecei a dar todas as merdas que ele fazia. Todas as. Tá. E aí, primeiro assim, eu comecei a questionar o UOL, né? Uhum. Questionar o UOL, porque eu dava as merdas fortes, uhum. Mas não iam pra home, não iam pra capa. Eu falei, por que eu vou vir pra capa? Ah, jornalista de esporte não fala da vida pessoal. Uhum. Eu falei, mas fala pro Neymar. A do Neymar pode, a do Dudu não. Pois é. Por que o Neymar pode, o Dudu? Pois é, uma boa pergunta. Jornalista de esporte. Falar da vida pessoal do jogador? Uhum. Ah, não, eu não precisei pra isso. Pessoal influencia sim no campo. Uhum. Influencia sim, concorda? Não, concordo. A pergunta que o Léo Dias faz agora ao vivo, está sendo entrevistado por nós aqui da Grenal. César Fabris, eu, Pedro Espinosa, Carlos Lacerda, estamos conversando com o Léo Dias. Lucas Arruda está lá no Twitter acompanhando a repercussão. É impressionante, principalmente a do Renato. A do Rodinei deu repercussão também. Tá, o Rodinei estava trovando. Legal. Né? Tá, agora. Estava comendo por fora. Isso, agora, a pergunta do Léo Dias é muito boa, Léo. Por que que é do Neymar pode e o Dudu não? Né? Como é que é? Tem que perguntar pro Rodinei quem é a Bruna. Perguntar pro Rodinei quem é a Bruna. Tá bom, a gente... O Léo Dias é o melhor, cara. Eu pensei em mulher dele. Bruna, só não tem alguma parte como Bruna, sei lá quem, né? Uhum, tá, perfeito. Achei um pouco de. Ô, Léo Dias, deixa eu te perguntar. Tem alguma história envolvendo o jogador, assim, se relacionando com outros rapazes que tu tenha? Posso não. Eu não sei, assim, é muito difícil, né, jogador viado. Tirando o... Como é o nome dele? Richarlison. Ai, gente. Richarlison? Richarlison, Pelo Richarlison, eu acho que... Ele não é, mas é muito triste essa situação, né? É. Porque, assim, isso eu vou fazer uma matéria lá no Metrópolis, uhum. Sobre o Congresso Brasileiro. Porque todo mundo sabe que vários políticos... Será até que o senador do Grêmio é alguma coisa... O político não trata muito bem a homossexualidade. Essa uhum. É uma questão que precisa ser tratada. Por que não falar, né? Sim. Porque o fato de ser gay é algo criativo. Por que ser gay é ruim? Né? É ruim por quê? Me explica. Eu vou deixar de votar numa pessoa que é gay porque só pelo fato de ser gay? Isso não pode ser motivo. Tá entendendo? E aí, esse questionamento, aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar no Brasil todos os políticos que têm fama de viados e a gente vai ligar e falar. A pergunta é pela frente da Palmar. Fazer pergunta. O fácil de... Ah, já tá cortando. Não tem o que refazer, né? É. Vamos tentar. Léo, a gente tá com um problema pra realmente conversar com você. Vamos tentar refazer o contato, Léo Dias. E aí. Eu vou ligar pra vocês de novo. Tá? Beleza, beleza, beleza. Aê, beleza. Maravilha. Vamos ligar, estamos te esperando, Léo. Porque daí a gente. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Cara do céu. Eu vou contar um garotinho aí, já teve nos melhores sonhos, hein? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu nunca torci tanto pra telefonia nos ajudar como hoje. Porque a cada acorde que dava, assim, eu dizia, ufa, passou. Não, ele não tem papas na língua. Não, aí que tá, cara. Agora é o seguinte, a Margina pegou e falou, Fábio, cuida ele. Não, tá controlado. A primeira ele solta, eu já me quebro. Daqui a pouco o Rodinei vai me ligar, perguntar quem é a Bruna. Quem é a Bruna? Pô, ele vai querer meu rim, né? É pouco, né? Vai querer meu rim, né? Não foi isso que ele disse aqui, foi outra coisa que ele disse aqui. César Fábio tweetou as aspas do Léo de não. Foi aquilo ali que ele disse. O informativo, o Inter soltou. Ah. Eu já bati muitas pensando no Renato. O pessoal tá muito rindo. Tá bom. Vai lá no Twitter. Hashtag Léo Dias na Grenal. Hashtag Léo Dias na Grenal. Usem lá no Twitter lá pra subir a hashtag. Aliás, deixa eu ver se tá, já tá aqui entre os. É que eu não sei olhar muito ali os assuntos do momento. É que o meu é. Não tem outra, Léo Dias, né? É, aí que tá. Só que o meu tá configurado. Léo Dias. Voltou. Estamos ligados novamente com o Léo Dias. Retornamos, refizemos a ligação. E aí, Léo? Léo, estamos em primeiro lugar no Twitter. Léo Dias entregando jogadores. Pô, maneiro, hein? Porra do caralho. Melhorou a ligação, pelo menos. Olha, Léo, e a história do Hulk? Não, deixa eu falar uma coisa. Só uma coisa, negócio de viado. Tá colando? Infelizmente, existe um preconceito enorme. Tem, né? Um monte. E eu acho o seguinte. Isso foi uma pessoa que veio me falar, eu nem me toquei disso, né? Porque eu sou viado, mas eu não ajo e não falo como viado. E aí, infelizmente, há um enorme preconceito em relação ao jeito viado de ser. É verdade. Entendeu? O que é tido como afeminado e tal. E acho que eu fui mais aceito, né? E talvez o preconceito em relação a mim é menor, porque eu sou uma pessoa normal. Sou uma pessoa normal. Claro. Só que eu sou viado. Então assim, o que eu quero fazer é acabar com o preconceito. Tá certo. Eu sou igual a todo mundo. E esse jeito de eu falar, eu não posso nenhuma barra não, tá? Eu não posso nenhuma barra. Eu falo assim, eu nasci falando assim, eu sou carioca, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, é assim que eu falo. Mas agora, uma coisa é assim, e aí falar fino, tudo bem, o cara é viado, falar fino, tudo bom. Não pode sofrer preconceito. Agora, é questão pessoal, né? Claro. A mim não me atrai sexualmente um cara que fala fino. Lacerda, no, aqui ó, nós temos um colega que fala fino, então já era. Não, é só porque eu sou do. Eu, fino, né? Não, mas sou coitado. Do nosso time, querido. Ele é hétero? Ele é hétero? Não. Léo Dias. Eu tô aqui pra negócio, né? Valeu, não. Não, mas assim, a questão é, assim, o meu pau não sofre. Meu Deus do céu! Meu! Que horas são aqui? 7h49. Nós devíamos ter feito só sabe com o Renato. Só sabe com o Renato, né, Léo Dias? Com o Renato só. Meu Deus do céu. Não pode falar essas coisas, não, gente. Eu tô quebrando regras aqui. Não, imagina. Já falou que jogador do Léo Dias tá 40 minutos falando. Me pergunta. Ô, Léo Dias, você é do Rio, sabe muito bem o carnaval. Você veio com abre-alas do Rodinei. Já tá. Agora já foi, velho. Já foi o boi com a corda. Já falou que o Rodinei manda foto nu pra outra mulher. Era aí. Como é que é, Léo Dias? Quem é Bruna? Ideu! Vídeo. Ah, foi vídeo? É. Ah, vídeo? Ah, é. Vídeo. Ô, Léo Dias, dentro, dentro das pessoas que você falou, que você informou, que você, claro, reportou sobre a vida, fora a Anitta, sim, teve alguma outra incomodação pesada ou não? Muitas. Muitas. Cara, eu faço jornalismo especializado em celebridade desde 97. Perfeito. Porra, então você imagina. Eu comecei na revista Amiga. Porra, amiga, ninguém sabe o que é revista Amiga. Só a senhora aí de casa, a mãe de alguém que falou aí. Aham. Então assim, quando a Suzana Vieira namorava, a Suzana Vieira foi casada com um cara. Ah. Inicial. Tá, sei, lembro. Lembra? Lembro. Ele traía ela, muito, muito. Mas assim, descaradamente, no meio da Praia da Barra. Nem aí. O que eu fiz? Eu guardei muito material, né? Eu tinha foto, tinha tudo. Aí um dia, uma pessoa me ligou e falou assim: deixa eu. Aí eu botava a nota assim no jornal: uma atriz famosa na TV Globo, sendo traída pelo marido. E ela sacou que era ela, né? Ela sacou que ela era. Foram tantas notas que eu dei, a ponto de aí chegava no Projac, ela programava assim: quem é o repórter aí que trabalha com o Léo Dias? Tá fora, sai daqui. Era assim. Nesse nível. O marido dela, que era policial, me ameaçou, ligou pro meu telefone e falou assim: tem que ter cuidado com a vida. Eu falei: cuidado com a vida? Não dá ideia, né? Só me ameaça, então, né? Então, assim, eu sempre procurei causar, né? Porque eu acho que quem não causa, passa em branco na vida. Não, se você não vier o mundo pra provocar, questionar. Isso eu acho válido. Mesmo pra quem não é jornalista, você aí de casa, questione. Não aceite regras à la vontade. Eu fui criado por um pai policial, um pai militar, que ele determinava regras dentro de casa, que eu questionava. Mas ninguém lá em casa podia questionar. Entendeu? Eu sou a cruz do meu pai, tá? Eu sei que eu sou a cruz do meu pai. Meu pai é muito católico. E vem nascer esse cara como eu. E foge tudo que ele imaginava ter na vida. Imagina. Claro. Mas eu não podia ter ar-condicionado na minha casa. Aí eu perguntava: por que você pode ter ar-condicionado? Ah, porque dá dor nos ossos. Nossa. Falei: mas que ossos? Os seus ossos, meus ossos não. Então, era pra poupar energia, mas ele não queria falar, sabe? Então assim, questione. Questionamento faz pensar. Tá. Isso é sempre importante. É aí quando eu comecei no jornal lá no Rio de Janeiro, eu comecei a causar mesmo no jornal Extra em 2005. Quando aí sim eu virei colunista e eu mudei de nome. Eu assinava Leonardo Dias. Mas eu falei assim: não. Uma amiga minha falou: muda de nome, cara. Eu falei: por quê? Ela falou assim: põe Léo Dias. Eu falei: por que Léo Dias? Ela falou assim: Léo Dias é um nome só, é sonoro, fica fácil de falar. É, pior que é, né? Isso aí mesmo. Aí eu falei: porra, é isso aí. Você sabe que os personagens das novelas da Glória Pérez são monossílabos ou dissílabos, no máximo. Isso. No máximo duas sílabas. Pra pegar o nome, né? Pra pegar o personagem. Pra pegar isso da população. Isso então aí. Pensa nisso na hora de você for criar uma assinatura num bonde, ainda mais aí no sul que tem um monte de nome difícil. Tenta facilitar pra memorizar, pra cair na memória das pessoas. Perfeito. Estamos conversando com o Léo Dias aqui na Rádio Granal, ao vivo. Eu quero parabenizar o Léo Dias, porque o cara, quando fala, é um fenômeno, né? O Rio Grande do Sul só fala do Léo Dias. Metade do Rio Grande do Sul falando. É sério, Léo Dias. É verdade, não, o assunto mais comentado no Rio Grande do Sul. Léo Dias, é trending topic no Twitter, porque metade fala do Rodinei, outra metade fala do Rei Abruna, e a outra metade. Agora o site do Brasil já repercute que o Léo Dias diz: eu bato um no Renato. Não, eu já bati. Agora ele tá uma baranga. Estão me tupando. Hoje em dia não vale mais, não. Ô Léo. Não vale mais uma gozada, não. Deixa eu pegar. Não vale mais uma gozada. Nós realizamos o sonho do Lacerda. O Lacerda tinha um sonho e pedia pra Marcela ficar falando sobre esses assuntos. Que é agora conseguiu. Olha, vou aproveitar aqui, ó. Não vale mais dizer. O Renato tá estragado. Qual foi a notícia que você recebeu e que te impactou? Disse: não sei se eu vou dar essa aqui, porque é um estouro. Várias. Deixa eu te falar uma coisa, você não entendeu. eu recebo vários cantos que não publico, tá? Aham. É, esse ano, por exemplo. Tá. É, um cantor. Opa. Eu recebi um vídeo. Opa. Vídeo. Tá. Ele tá aqui no meu celular, aliás. Já até te mando aí daqui a pouco. Pode mandar. Opa! Mas aí não pode divulgar, senão vai ficar. Não, claro, claro. Não, não, não, tô brincando. Não precisa mandar nada, não. Fica tranquilo. Não, pode mandar sim. A gente não vai divulgar. É... Claro que pode. Dentro do camarim. Tá, vê lá, hein? A calça na altura do joelho. Tá, tá. Tá. Arrastando uma mulher. Tá. Claro, obviamente não era a mulher dele. Sim, tá. Mas ele cantou top, meu amigo. Cantou top. Tá. É top. Bom, bonzão. Pode falar um segmento? Sertanejo? Sertanejo, tá. É, aí. Na pandemia agora, não? É dupla, tá? É dupla. Tô de dupla. Tá. Primeira ou segunda voz? Tá, mas ô Léo, é da pandemia. Durante a pandemia, isso? Não. Não, foi antes. Ah, tá. Então tá, beleza, tá. Mas esse vídeo nem é desse ano, não. Mas caiu na minha mão esse ano, entendeu? Tá, beleza. Aí é o seguinte, aí eu nem questionei, por que eu não vou publicar isso? Eu vou foder tanto a vida do pessoal, sabe? Eu vou foder tanto. Eu espero que eu não foda a vida do Rodinei. Aí meu hoje, Deus espero. Do céu. É, mas assim, eu vou foder tanto a vida da pessoa. Eu só passei pra ele e falei assim, cara, se vira aí, porque vai dar merda. Se chegou na minha mão hoje, vai chegar na mão de outro amanhã. Aí, eu não vou entrar em detalhes, mas ele fez uma estratégia aí que fez com que não fosse mais viralizado esse vídeo. Beleza. Ah, que legal. E tem aquele artista que te liga, ô Léo, me dá uma guinada aí na rede social, aí, eu tô meio apagado. Eu acho que o artista idiota é aquele artista, que acha celebridade demais e não me liga pra trocar uma ideia e pra gente chegar a uma conclusão, sabe? Quando eu tava com o vídeo do... Ai, como é, Alexandre Borges, sabe? Sim. O Alexandre Borges tava no vídeo com alguns transexuais. E aí? Antes de buscar o vídeo, eu liguei pra TV Globo. Meu Deus, cara. Eu liguei pra assessoria dele. Eu liguei pra todo mundo. E aí, só uma pessoa me ligou, o assessor dele. Ele falou assim, ele não ligou? Temos como fazer um negócio? Bom. Eu falei, negócio? Meu amor, não fala essa palavra comigo, né? Porque eu me sinto um produto, eu me sinto usado. Né? Eu acho que se você chegar pra mim assim, porra, cara, se você postar isso, tu vai me fuder num grau. Assim, eu não posso ter imagem. Aí eu vou entender. Porque assim, as pessoas me disseram que eu acabei com a carreira do cara. Eu não acabei com a carreira de ninguém, né? Porque eu não chamei um travesti lá pra pro quarto do hotel. Segundo, desde quando sentar ao lado de um travesti é acabar com a carreira de alguém? Aí é o preconceito da pessoa. Exatamente, né? Claro. É o preconceito da pessoa. Claro. Agora. É, se ele me ligasse, ele pegasse o telefone e falasse, Léo, porra, por favor, não publica, eu não publico. Você entra num acordo, entende o lado da pessoa e porque o que você sente falta? Eu sinto, olha só, Léo, eu conheço, não conheço você, a gente está conversando pela primeira vez, mas no seu, na sua linha de raciocínio, nas suas análises que você traz aqui para os ouvintes da Grenal, aliás, bombando a audiência, né? Continua, hashtag Léo Dias na Grenal, usem no Twitter, hashtag Léo Dias na Grenal, tá bombando, é isso aí. Usa que daí nós vamos ler o recado. Todo mundo perguntando se o Léo Dias vai entrar no segmento do esporte, acho que não, né? Léo, assim, ó, eu sinto não é uma espécie de rancor, não, mas é uma espécie de falta de reciprocidade que a maioria das pessoas tem com você. E eu sinto isso na sua fala. Você sente falta disso, Léo Dias, das pessoas terem um pouquinho mais de consideração? Não, eu acho que as pessoas precisam ser respeitadas. Entendi. Não sou eu, não. Acho que é todo mundo, sabe? Entendi. O artista, durante muito tempo, se colocou numa posição superior, né? Isso não pode existir, né? Eu não, isso sabe o que? Eu acho que é a minha criação. Eu não trato ninguém de maneira diferente, cara. Você nunca vai me ver tratar um funcionário do mais simples ao mais poderoso. Eu vou tratar todo mundo da mesma maneira. Eu vou olhar no olho. E outra coisa, ontem, desculpa, eu sei que eu fujo algumas regras, sempre, né? Fugir regras faz parte da minha vida. Eu sempre fugi, não pode por quê? Ontem eu tava andando, o aeroporto de Campinas, ontem tava lotado. O Santos Dumont tava vazio. Mas era tanta gente vindo falar comigo, pedir foto. Eu vou abraçar, desculpa, foda-se a pandemia, foda-se. Eu vou abraçar, eu vou fazer foto, eu vou. E assim, é isso, é, eu sou igual a todo mundo. Agora, não vem achar que é melhor que eu. Por isso que eu odeio isso. É, não vou falar com ele porque, porque eu sou artista. Ah, isso sim que eu não aceito, entende? Sim. E aí, o meu tipo de jornalismo é esse. É o jornalismo que quer fazer com que você veja que a celebridade que você admira na televisão, na internet, é igual a você. Passa pelos mesmos problemas que você. Perfeito. E é exatamente. Então, assim, essa linha que eu decidi do jornalismo foi porque, em 2005, quando eu comecei a fazer a coluna diária, o que bombava na época era a revista Caras. Na Caras era, verdade. E a Caras tratava a celebridade sempre de uma maneira. É... superficial. Não, não era superficial. Era, era assim. É, aceitava tudo que ele falava. Uhum. Você aceita o que o outro fala, não questiona. É isso que eu falo, o questionamento que eu tinha dentro de casa do meu pai. É o mesmo questionamento que tem que fazer pra celebridade. Ah, não pode a Adriana Galisteu. Na época da Adriana Galisteu, posava lá pra Caras com uma agenda no colo, dizendo que se separou do Roberto Justus por problemas na agenda. Aí eu falei, ah, não, gente. Todo mundo sabe que eles disputavam um secador de cabelo. Aí eu ia lá, botava. Não, não foi por isso. Foi porque eles disputavam o mesmo secador. E aí eu comecei a bombar, entendeu? Eu me lembro, outra época que eu bombei muito, muito, muito, foi durante toda a história da briga entre o Dado e Luana. Dado e Luana, cara, foi uma época de consagração pra mim, porque eu trabalhei muito. É, pra vocês terem uma ideia, é, eu que descobri a agressão do Dado em relação à Luana, era uma questão, era tudo muito novo. Na época, a Lei Maria da Penha era muito nova e pouco usada, né? Na época. Mas foi uma época que falou que mudou isso. E é pra você ter uma ideia. Eu tinha tudo no processo, né? Eu tinha o número do processo. Claro. Eu entrava no PJ todo dia pra saber a decisão. Eu que avisei ao advogado da Luana da condenação. Olha isso. Poxa, você, na verdade, as pessoas... É trabalho. Claro, evidente. Ah, eu tenho um problema. Eu tenho dois problemas na vida. Tenho vários problemas. Assim, mas eu tenho um sério problema de compulsão. Eu sou compulsivo, quase tudo que eu faço. Isso é um problema sério. O meu tratamento de drogas, eu faço uma de compulsão. Uhum. Né? E o trabalho também... Eu sou viciado em trabalho. Uhum. Eu trabalho demais. Senhor Caholic. Uhum. Essas férias é meio forçado, sabe? Uhum. Eu precisava parar. Eu tava ruim pra mim. Porque essa pandemia me fez muito mal. Uhum. É, porque, assim, eu tinha um hábito de sair todos os dias à noite pra jantar fora. Uhum. Eu não cozinho, eu moro sozinho. E aí, cara, quando eu me via, eu tava dentro de casa, enfurnado, sozinho. Cara, olha só. Eu passei por toda essa confusão da Anitta, tá? Toda, que foi uma confusão que abalou muito a minha vida, tá? Pense. Eu passei essa confusão da Anitta sozinho, dentro de casa. Você tem noção do que é isso? É complicado, cara. As pessoas não têm uma dimensão de quanto é difícil pra pessoa que tá envolvida, né? É, cara. É. Assim, ainda bem que às vezes é melhor não ter a noção real, sabe, das coisas, sabe? Uhum. Aí, quando eu comecei a twittar a parada da Anitta, eu não tinha noção do alcance. Aí, dias depois eu soube, cada tweet meu atingiu 8 milhões de pessoas. Eu falei, caralho, como assim, 8 milhões? Assim, tipo, aí vieram me falar que no dia foi assunto mais, foi mais falado do Bolsonaro. Eu falei, ah não, vocês estão de sacanagem. O fato de não ter a real dimensão é, melhora as coisas, sabe? Perfeito. Eu não leio mais crítica. Sim, eu não leio mais xingamento. Não acessa, claro. Isso melhora muito a minha vida, por exemplo. Ô, Léo, só deixa eu martelar para a audiência da Rádio Grenal, para quem está nos ouvindo em todo o mundo. Já vou trazer alguns recados para você ter ideia do alcance da sua entrevista aqui na Rádio Grenal. Léo Dias conversando com a gente. Léo Dias, jornalista, conversando com a gente aqui na Rádio Grenal. 20 horas, 5 minutos. E olha, vale só, a pena salientar. Sobe a hashtag Léo Dias na Rádio Grenal, lá no Twitter. Já é assunto mais comentado no Rio Grande do Sul. Vamos chegar no assunto mais comentado no Brasil. Exato. Olha aqui, ô Léo Dias, pra você ter ideia. Rachando de rico esse cara, 8 da manhã aqui, que cara autêntico. Parabéns, Rádio Grenal. Muito bom. Everson Sangalli de Melbourne, na Austrália, tá ouvindo a Rádio Grenal. Como é que é, Léo? Eu morei em Sydney. Ah, perfeito. Cidade lá vizinha a Melbourne. Perfeito. Eu ia a Melbourne também. Era muita festa gay na época. Cara, olha, o que eu vi em Sydney, né, em relação, lá é um país muito avançado, sabe? Uhum. A Austrália parece muito com o Brasil, em algumas questões, porque é um país novo, assim como o Brasil, né? Claro. É, e não tem história, não tem história como a Europa, não tem. E aí, eu ia sempre pra Melbourne, pra curtir as festas. O que eu vi nessas festas gays de Sydney, meu amor, e foi a época inicial da minha loucura. Eu fiquei mais louco lá. Eu entrava na boate, tinha uma boate em Sydney chamada ARC. Uhum. Existe até hoje. A-R-Q. ARC. ARC. Aliás, foi lá onde a Lady Gaga fez seu primeiro show. E a Lady Gaga estourou mundialmente primeiro lá. Uhum. Na Austrália. Uhum. E aí, eu entrava na boate aos sábados, saía na segunda. Sabia? Não, juro por Deus. Não sabia. Juro por Deus. É bom essa boate. Eu tinha um estado que eu saía da boate. Que loucura. Que loucura que o Rodinei vai se separar daqui. Mas olha, muita gente aí em Porto Alegre faz igualzinho, só que dentro de casa. É. Olha, pertinho dos amigos. Eu sei que gaúcho apronta pra cacete. Vamos a nomes, Léo Dias. Ô Léo, agora é o seguinte, ó. Claro que todo mundo fala que a sorte acompanha quem trabalha, quem batalha. Mas não foi. Deus, meu, teu amigo meu, fala o seguinte: Deus é teu puxa-saco. E eu tenho certeza disso. Deixa eu te contar uma parada agora, Pode contar, Léo Dias ao vivo na Grenal. Léo Dias ao vivo na Rádio Grenal, neste momento no Grenal Twitter. Futebol Clube. Sobe lá a hashtag. E aí nós vamos ler os comentários. Léo Dias na Grenal. Diga aí, Léo, conta pra gente aí. Vamos lá. Isso foi esse ano, foi 2020. Como eu te disse, está pra mim, tá? Então eu tive momentos. Foi na Semana Santa. Semana Santa desse ano. O meu primeiramente, o meu contato com a Isa, cantora, sabe? Deu uma picotada quando você foi revelar a pessoa. Com a Isa. Isa, tá. É muito. Sempre foi muito. Eu não tive um bom contato com ela. E a última coisa que eu tinha feito sobre ela foi dando porrada, sendo que ela tava com a síndrome do pilhão. Síndrome do quê? Do primeiro pilhão. Do primeiro milhão? Primeiro milhão. Isso aí. Não dou entrevistas. Ela tava junto com Marisa Monte, mas sem ter a carreira da Marisa. Você tá entendendo? Aí, eu dei porrada nela, ok? Registrado isso, ok? Sim. Vamos lá. Tô falando de Deus, só pra você entender. Claro. Sexta-feira da passada, eu tava de casa. Sexta santa. Sozinho. Uhum, em casa. Né? Uhum. Toca o meu telefone. Aparece assim, Isa, cantou o telefone dela. Eu falei, Isa, Nando, que isso, gente? Aí eu atendo. Ela tá chorando. Chorando, a Isa. Uhum. Aí eu falei, que houve, Isa? Tá vendo o que houve? Aí ela, Léo, eu tenho uma coisa pra falar. Eu falei, fala. É uma mensagem de Deus. Eu falei, de quem? Ela é de Deus. Deus te castigar, Deus te curar. Eu falei, ele pediu pra você voltar pra ele. Pra você voltar pra ele. Ele sente muito sua falta, ele querido. Aí, meu. Ela é muito católica, sabe? Mais próximo, a gente fala de curar. Essa semana, muito triste, porque ela perdeu a segunda pessoa na família. Vítima de Covid, cara. Porra. O Léo, que morreu ontem, eu tô muito mal. Falei, porra, me liga, vamos trocar uma ideia. Ela é uma pessoa maravilhosa, forte, apostola romana, praticante. E aí mudou a nossa vida em relação a ela. Eu vi assim, caralho, olha Deus, ele mandou recado. A gente tá com pela corte pessoa, na ligação de eu novo. Ataquei. Né? Olha isso. Uh-huh. É uma prova viva que ele existe, que ele tá vivo, que ele gosta de mim. Eu não posso. E eu voltei um pouco a me aproximar de Deus, quero estar mais. E tem outras histórias. Perfeito. Na mesma semana. Isso eu tenho aqui registrado no meu WhatsApp. aqui. Uhum. Se você quiser, eu tenho como mandar, tá? Não, beleza. Estamos conversando, com o Léo Dias ao vivo na Granal. Diga lá, Léo. A Xuxa, porque assim, a Xuxa a gente fala direto. A Xuxa? Xuxa, direto. Acho que a gente vai ter que. Léo, a gente vai ter que refazer a ligação porque tá picotando de novo. Legal. Ai, cara. Acho que eu vou ligar. Vamos tentar pelo WhatsApp então. Tá, Léo? Vamos tentar pelo WhatsApp, pode ser? Pode ser. Então, tá. Agora eu tenho o WhatsApp do Léo também. Tá bom. Repórter Marcelo. Trouxe com sabedoria, meu amigo. Com sabedoria. Não, ele posso, Léo, que depois. Ele vai te mandar o vídeo que ele. Cara, vocês viram o Instagram do Rodinei? Não. Quem é Bruno? E aí, Léo Dias, agora sim, vamos tentar fazer com que a ligação fique com mais qualidade. Tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Vamos lá, voltando. Aí sim, tá. E aí você tava contando que a Isa ligou pra você retomar a sua religião. Eu queria aproximar de Deus. Uhum. É. Isso foi na sexta-feira da Paixão. Não, religião não, ela fala em Deus. Deus, tá? É aproxima-se de Deus. Uh-huh. E os caminhos que levam a Deus, meu amor, cada um tem o seu. Uhum. E aí você tem que descobrir qual é o melhor caminho. É, eu sou católico, apostólico romano, mas eu me cansei um pouco da igreja católica. Porque aqueles rituais não tem a ver comigo, entendeu? É um ritual meio cansativo, meio pra baixo. Uhum. E talvez eu vá pra uma linha mais festiva e mais de louvação a Deus. Entendi. Resumo, não importa isso. Não, tranquilo. Outra questão. Na mesma semana, a Xuxa chega pra mim e fala assim: você não faz uma matéria com os videntes? O que os videntes dizem sobre o Covid, sobre o que vai, como vai ser o mundo? Uhum. Eu falei, boa. Aí eu me passo o telefone do vidente da Angélica. Entendeu? Entendi. Aí eu mando assim: como é o nome? Cris. Oi, vidente Cris, tudo bom? Aqui é Léo Dias, jornalista. O senhor, isso, conversa no WhatsApp. Claro. O senhor pode me dar entrevista? Ele falou, não. Eu não estou autorizado. Opa. Eu falei, não está autorizado? Não estou autorizado. Eu falei, tudo bem. Tá bom. Aí ele falou assim, eu preciso eu preciso falar uma coisa contigo. Eu falei, o quê? A dona Aurora mandou um recado. Eu falei, hã? A dona Aurora é a mãe da minha mãe, cara. Nossa. Minha avó que morreu. Você tem noção? Não. Minha avó que tinha uma representatividade muito grande na minha infância, ela só me chamava, ela é de Pernambuco, ela só me chamava de Nadinho. Nadinho, porque meu nome na minha família, todo mundo só me chama de Nado. Uhum. Ninguém me chama de Léo. Todo mundo só me chama de Nado. Nadinho. E aí ele falou assim, a dona Aurora pediu pra você se cuidar. Principalmente da sua saúde. Uhum. Principalmente no mês de setembro. Ele falou assim. Aí ele falou assim, só pra terminar, ele falou assim, dona Aurora disse que a filha dela nasceu dia 19 de julho de 1946. Cara, você imagina que isso? Você nunca tinha falado com a pessoa. Não, nunca falei. Claro. Você vê Deus nisso tudo? Eu vejo muito Deus. Não, e ajudou, tá, e ajuda você, claro, a seguir saudável. Claro, cuidando da minha saúde, exato, mental, gente. Exato. Então, assim, eu importo o caminho. A outra coisa que eu ia falar. Tá, só deixa eu martelar de novo. Léo Dias na Grenal. Hashtag Léo Dias na Grenal no Twitter. Sobe lá a hashtag. Estamos ao vivo com o Léo Dias. Diga lá. E muito a ver com Porto Alegre. Diga. Quero mandar um beijo muito grande, pra uma pessoa que me ajuda e me liga quase que diariamente. Hoje ela não me ligou ainda, tá? Tá. Mas ela me liga. André Surak, cara. André Surak, que mora em Porto Alegre. Isso. Ela me liga sempre. Uhum. E aí eu vi uma pessoa que mudou radicalmente de vida, sabe? André Surak não gostava de mim, né? Porque ela era prostituta, né? Porque ela era famosa. Não, né? Ela não gostava de mim. Porque eu meio que perseguia ela. Por que você não fala a verdade? Por que você não fala que você é puta? Qual o problema de falar que é puta? Ah, sim. Tá. Deixa eu pegar esse gancho. Deixa eu pegar esse gancho da André Surak e Léo Dias, porque o Cristiano Ronaldo hoje perdeu, né, a Copa da Itália, jogava hoje pela Juventus e o Napoli venceu. Aconteceu alguma coisa de fato com o Cristiano Ronaldo e ela? Muita gente fala muita coisa, outras pessoas dizem outras. E ela trata muito, muito claramente isso comigo. Ah. A André passando mentia muito, uhum, né? Tentava as coisas que ela falava pra mim. Léo, eu tinha que me manter na mídia pra aumentar o meu cachê, o meu michê. Então, o fato de eu sair daqueles sites no Ego, que existia naquela época, uh-huh, aumentava o meu michê. Claro. Então, era uma troca, mas provavelmente não sei. Eu nunca perguntei isso a ela, eu acho que eu nem vou perguntar. Porque a Andressa Urach de hoje é uma mulher renovada. É, e eu acho bonito tudo que aconteceu na vida da Andressa. Andressa, não sei se você tá ouvindo, eu quero mandar um beijo pra você. E eu quero que as pessoas sejam menos preconceituosas, sabe? Uhum. Pode ter preconceito. Só porque a Andressa Urach virou evangélica, ou só porque ela teve um passado que muitos não consideram um passado correto, uhum. importa o que ela fez na vida dela, a transformação que ela fez na vida dela. Perfeito. Isso é louvável. Perfeito. César Fabris pergunta pro Léo Dias ao vivo na Grenal, hashtag Léo Dias na Grenal, estamos ao vivo com o jornalista Léo Dias. Até Léo, eu tava falando aquela hora contigo, você foi falar outra história, porque é o seguinte, na questão de sorte ou não ter sorte, mas aí surgiu toda aquela polêmica com você e a Anitta, e aí na sequência teve a polêmica da Ludmilla com a Anitta. E você tem um bom relacionamento com a Ludmilla. Então, a gente fala diariamente. Pois é, diariamente. O que você pode nos contar sobre essa história? Claro, que da Ludmilla você sabe bastante coisa, né? Eu liguei pra Mônica Bergamo. A Ludmilla também, a primeira entrevista da Ludmilla foi comigo, né? Uhum. Mas aí foi um pedido da assessoria da Ludmilla e tal. Mas o que? Elas. Eu vi uma nova Ludmilla, sabe? A Ludmilla, de um tempo pra cá, ela mudou muito. Ela era uma menina muito, muito simples, sabe? Ela nasceu numa favela em Duque de Caxias. Então o linguajar dela, a maneira de falar dela, tudo era muito, muito simples, sabe? Era muito. Era quase inocente. Entendi. E a Anitta se aproveitou disso, né? A Anitta se aproveitou do jeito inocente, quase burro, da Ludmilla pra se dar bem, né? E naquele caso da música do Snoop Dogg, foi isso. Foi isso que ela fez. Uhum. Aí, o que eu vi naquele vídeo foi uma Ludmilla poderosa, bem diferente, senhora de si, sabe? E a primeira coisa, um dos pontos mais cruciais na vida da Ludmilla, que fez ela tirar um peso enorme das costas, foi no dia que ela assumiu que era gay. Ela assumiu ao mundo que sempre foi gay. Entendi. Que gosta de mulher. Isso tirou um... E eu liguei pra Mônica Bergamo outro dia, essa semana. Falei, cara, você tem que entrevistar a Ludmilla. Ludmilla é a mulher do momento. E hoje a gente viu os tweets da Alcione também. Uhum. Alcione foi defendendo a Ludmilla. Porque a Anitta chamava de forma pejorativa a Ludmilla de Alcionezinha, né? Uhum. Alguma coisa assim. Uhum. É como se isso fosse algo ruim. Claro. Né? E aí a gente vê assim, o que acontece, quando a Anitta me acusou de fazer chantagem, algo que eu jamais faria com alguém, e vocês têm visto aí os exemplos que eu dei, do vídeo, por exemplo, lá do cara transando, eu nunca ia fazer chantagem com um cara desse, tá. Sabe? Uhum. Eu só entreguei o vídeo aí, se vira porque vai dar ruim, só isso, eu poderia fazer, eu não vou fazer chantagem porque isso não é um papel, eu sou jornalista, sabe qual é a minha moeda? A minha moeda é a informação. Se você quer me comprar, meu amor, me compre com informação exclusiva, que isso aqui me enche os olhos. Então, assim, o que ela fez ali comigo, a Anitta, foi uma maldade muito grande, sabe? Porque ela sabia que aquilo que ela estava fazendo poderia pôr fim à minha carreira, né? Se as pessoas acreditassem nela, saberiam que ela... acreditariam nela e poriam fim à minha carreira. Mas o que eu vi foi um movimento contrário. Olha como Deus é bom. Foi um movimento contrário. E aquilo deu força, inclusive, pra Ludmilla. Na época, eu liguei chorando pra Ludmilla. Ela falou, calma, calma, calma. E assim, as pessoas... O mal não pode continuar, sabe? Tá certo. O que a Anitta tem feito não pode ter continuidade. E assim, e a gente começa a ver a classe artística se mexendo contra ela mesma. Pois é. Ô Léo Dias, deixa eu perguntar pra você... qual é o time que você torce no Rio? Flamengo. Daqui a pouco nós vamos conversar, inclusive, com o diretor de relações do Flamengo aqui na Grenal, Lucas Arruda. Léo Dias, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá ali na rede social já o provável time da Fazenda 12. Tem duas figuras relacionadas ao Neymar, né? O seu cunhado e o ex-affair lá, a tal da Nájila. O que você pode falar pra nós aqui da Rádio Grenal sobre essas duas figuras, né? O ex-cunhado e a Nájila. Quem e também é o ex-cunhado? Quem é o ex-cunhado? É o Thiago, eu acho, né? Eu não me recordo o nome muito bem. Thiago Ramos, eu acho. O que você pode falar dele? É o padrasto. Ex-padrasto, isso. Ou padrasto atual. O que você pode falar deles e do Neymar pra gente aqui da Rádio Grenal? Eu quero agradecer o Thiago. que foi a maior audiência que eu tive até hoje lá no Metrópolis, 2 milhões de acessos, paid views, num dia só. Uhum. Que aquele áudio do Neymar que veio parar na minha mão, vocês viram? Vocês acompanharam? Claro, sim, claro, claro. A gente fala em você quase todos os dias aqui, cara. Aí deixa eu falar, aquilo ali é mais uma prova de Deus. Aquilo lá, senhor, como é que foi parar na sua mão? Não sei, foi pelo Instagram. Um perfil anônimo mandou pelo Instagram. Você acredita? Você acredita nisso? Então, assim, isso é Deus, isso é Deus. E assim, o que eu tinha a falar? O Thiago, eu não sei se ele viria pra Fazenda, que eu acho que a Record não teve tempo pra isso, sabe? Uhum. Mas eu acho que a Nájila é provável, a Nájila é bem provável que vá, mas o Thiago acho que não. Agora, o Thiago, olha, eu conheço muita gente que ficou com o Thiago, muita gente. O Carlinhos Maia ficou com o Thiago, né? Ele era namorado do cozinheiro. Tá. Né? Ele era namorado do cozinheiro do Neymar. Aí depois ele virou o padrasto do Neymar. Tá. Olha, o que eu fico impressionado é o que as pessoas fazem pra subir na vida. É algo de impressionante. É, né? É curioso. As pessoas transam qualquer ser vivo em busca de dinheiro e fama. É. E aí, o que eu perguntei pra essas pessoas com quem eu me relaciono? O que esse menino quer? É dinheiro? Aí ele falou, não, ele quer fama. Que loucura, ele quer fama. Você recebe muita coisa... Só pra entender, um dia ele tava servindo o Neymar, no outro dia tava dormindo com a mãe dele, é isso? Exatamente. Que loucura, rapaz. Isso sim é subir de vida, rapaz. É. Bom, um dia tá servindo... Não, e outra coisa, como é que você, que mora dentro de uma casa e... Mas como é, ele é namorado do cozinheiro, agora é namorado da minha mãe... Eu assim, como é? Não tô entendendo nada. O mundo pirou. A grande família Agostinho Carrara fica do chinelo dele. Eu tenho realmente uma certa dificuldade. Aí vocês podem até me chamar de careta. Não, mas não é, cara. Bissexual. Eu tenho dificuldade de entender a bissexualidade. Eu entendo o putão. Não, putão. Não, tá. Aí eu entendo. Mas o cara que transa com o cozinheiro. Do Neymar. Entendi. Desculpa. Tá, não, tranquilo. O cara que transa com o cozinheiro do Neymar e com a mãe do Neymar. Tá boa. Ele não sabe o que é da vida. Não sabe. Não, você não pode querer me convencer que são figuras que vão dar o mesmo tesão na pessoa, não dão. Você gosta da mãe do Neymar. Os dois. Léo Dias, só pra gente encaminhar aqui já o final do bate-papo, agradecendo o Léo Dias. Estourou a audiência, Léo Dias. Impressionante as pessoas aqui. Porra. Muitas mensagens, eu vou trazer algumas pra você aqui. Parabéns, baita entrevista, boa noite. As entrevistas são ótimas, infinitamente melhor que a concorrência, botou o Pedro de Pelotas. Parabéns, Léo Dias, parabéns, Rádio Grenal, entretenimento, informação. Ah, uma pergunta do João Carlos da Zona Norte. O que é que o Léo Dias pode falar do Neymar, tirando o caso esse último aí? Você sabe que eu tenho grandes amigos ali que trabalham com esporte, né? Muitos. Tanto no SBT, que eu fiz vários amigos lá, uhum, que são jornalistas esportivos, quanto no UOL. O Neymar, o que eu falo é o seguinte, que eles me traçaram muito o perfil do Neymar. O jogador de futebol sempre teve um bom relacionamento com a imprensa. Entendi. O Neymar tem uma grande dificuldade em amadurecer por conta de tudo que criou-se em volta dele, né? Criou-se um projeto de algo perfeito, que nunca existiu, em que você cercava uma pessoa de 15 parças, que não sei quantos parças, que fizeram que ele não amadurecesse. Simplesmente o Neymar não amadureceu. E assim, o jogador precisa amadurecer em vários sentidos, profissionalmente, no futebol dele e na vida pessoal dele. O Neymar não amadureceu em nenhum dos sentidos. A gente vê um caso de uma pessoa que foi mimada. Ele foi mimado pelo próprio escritório dele. Então, é uma falência de um ídolo que tinha tudo para ser um ídolo. Olha aí, cara. O que houve ali no Neymar é a falência de um ídolo. Cara, você tem a mesma opinião que a minha e a gente conversa aqui, César Fabris. O César Fabris, né, tem a mesma opinião. E outra, essa questão familiar do Neymar é muito curiosa de se abordar pelo fato da condução da carreira dele por parte, né, da família, né? E assim, a gente vem falando, tem falado com vários profissionais do esporte e todos eles são unânimes que a condução da carreira do Neymar foi péssima e essa influência paterna dele se metendo em tudo que é lugar é horrível. Porque aí, a entrevista é sua. Mas a questão é aí a gente vai pra psicologia, meu amor. É frustração. Você é uma pessoa frustrada na sua carreira e você quer que você quer se valer na carreira do seu filho. Deixa ele viver sozinho. Deixa ele seguir a carreira dele sozinho. Deixa ele conduzir a própria carreira sozinho. Não queira viver a vida do outro. O pai do Neymar quis ser o Neymar e sempre quis ser o Neymar. Eu tenho essa visão também, ô César Fábio. E essa visão é a mesma sobre o Whindersson Nunes aí, que é o principal humorista hoje, o cara que na internet causa, mas que tá aí com problema no casamento. Você viu o texto que eu fiz do Whindersson? Pois é, eu vi. Até no momento que eu tava conversando contigo, eu tava lendo aquele texto. É um texto que eu fiz, porque é o seguinte, o meu empresário agora lá eu vou ter um canal no YouTube, o meu empresário é o mesmo empresário do Whindersson, que foi do Whindersson. Que descobriu o Whindersson, tá? Uhum. Ele me ajudou a fazer aquele texto. E quando eu falo que tipo, o Whindersson usou um pouquinho do vitimismo, não é algo que tipo, eu tô criticando o Whindersson. Não, não. É uma estratégia de carreira. O brasileiro adora uma vítima. O brasileiro adora uma vítima. Se eu contar uma história triste aqui, nossa, todo mundo vai adorar. É. Mas. É verdade. Mas é fato. Agora, o Whindersson. Ele tem que acordar pra vida dele, cara. Ou ele vai se tratar, né? Ou ele vai cuidar da depressão dele, porque é algo sério, é algo grave, né? Ou ele para de choramingar, cara, porque tá chato. Fazendo esse drama da separação dele, ele tem que zoar, gente. Ele tem que se zoar, sabe? Ele é humorista. Só pra ter uma ideia. Ele lançou um vídeo agora dia 11 de junho. Tá. O vídeo anterior... foi 23 dias antes. Uma pessoa que trabalha com a internet sabe que não pode lançar um vídeo depois de 23 dias, sabe? Uhum. E mostra uma ele perdeu a vontade, ele perdeu o tesão. Ele perdeu o tesão no trabalho dele. Uhum. Então, assim, ou você para e abandona tudo, né? Mas ele é o maior talento que a gente. Ele mudou a maneira do brasileiro sonhar. Isso que eu escrevi ali tem grande valor, né? Claro. O cara mudou a maneira do brasileiro sonhar. O brasileiro médio que sonhava em ser famoso sempre sonhou através da TV Globo. Hoje não mais. Graças ao Whindersson Nunes, as pessoas sabem que com uma câmera dentro de um quarto você pode ficar famoso. E é isso que fez ele famoso. Lucas Arruda, pode perguntar pro Léo Dias, hashtag Léo Dias na Grenal, ao vivo, jornalista Léo Dias causando, opinando, informando na Grenal, no Grenal Futebol Clube. Léo, até no começo ali, o pessoal perguntou, mas acabou se perdendo, né, o assunto, mas o que você pode falar para nós aqui da Rádio Grenal sobre o jogador Hulk, né, e a sua separação, o imbróglio, a situação com a ex-mulher e agora a sobrinha dela, enfim, o que você pode falar sobre isso, Léo? Cara, o que eu posso falar é o seguinte. Ele tomou um tufo, né, pra começar. Eu admiro bastante o Hulk, tá? Admiro bastante. É o oposto do Dudu. A gente tava falando do Dudu, sabe? Uhum. É o oposto. O Dudu quer viver de mentira. O Dudu é um ser que vive de mentira. Ele quer viver como se ele é uma pessoa famosa e ele tem que pagar o preço da fama. Porque a fama tem um preço. Uhum. Eu paguei. Eu tô pagando o meu, então assim, ele tem que pagar o dele. O Hulk não. Quando eu procurei o Hulk, quando eu soube logo que ele tava, que ele tinha trocado a mulher pela sobrinha. Sobrinha. A assessoria dele confirmou. Eu falei, olha, cara, na boa, confirmar uma parada dessa é coisa de homem. Tem que ser homem pra confirmar, concorda? Isso é verdade. Tem que ser galo. É, e o Hulk não tá nem aí pro planeta. Com o dinheiro que o Hulk tem, meu querido, ele tá certíssimo. Ele fala, ele trabalha com a verdade. Eu mandei um direct pra ele. E respondeu. Eu acho que eu questiono como é que você toca a mulher pela... Mas ele tem as razões dele, sabe? Claro. Ninguém, né? Ninguém cada um tem suas razões. Ninguém tá lá, só, né? Só quem tá dentro de casa sabe como é que é a mulher dele. Agora, é estranho você ser casado um dia com uma mulher e no dia seguinte ficar com a sobrinha. É estranho. Mas... por favor, não entendam isso como algo preconceituoso, pelo amor de Deus, porque eu sou o último a ser preconceituoso. No Nordeste, as relações são bem assim, tá? Eu tô aqui no Nordeste, sou filho nordestino, e eu sei que as coisas são bem, bem confusas aqui. As famílias se misturam de uma tal maneira aqui, que dá um fuzuê. Mas no Nordeste é meio assim, sim. Agora, com tanta mulher no mundo, todo mundo fala assim, com tanta mulher no mundo, por que que o Hulk foi se relacionar com a sobrinha? É tanta mulher, mas não sei se na vida dele tem tanta mulher assim, sabe? Pois tanta é. Tanta mulher, eu digo. Porque o cara é tão famoso, sabe? Não sei quantas mulheres se aproximam dele. E todo mundo desconfia, né? Claro. Se eu tivesse dinheiro do Hulk, eu desconfiaria o tempo todo das pessoas, concordo. Claro, evidente. Assim foi com o Neymar e a Nájila e assim por... né? Sim. Isso acontece. Ser jogador de futebol e do dia pra noite você ganhar muito dinheiro, cara... tem que ter muita estrutura. É isso aí. E assim, mas... são pessoas muito jovens que passam a ganhar salários inatingíveis, que nunca ninguém imaginou na vida, sabe? César Fabris, pergunte a Léo Dias ao vivo na Grenal, hashtag Léo Dias na Grenal ao vivo nos 95.9, Léo Dias, o jornalista polêmico, Léo Dias na Grenal. E o bom é que nós vamos mesclando futebol com fofoca, futebol com fofoca. Só mais uma coisa do Hulk. Claro, evidente, toca a ficha. Me disseram que o patrimônio dele é tão grande ou maior do que o do Neymar, tá? Ele é um cara que fez a carreira dele baseada no dinheiro. Ele deixou e recusou times de maior visibilidade em busca do dinheiro. Ele foi jogar na China e abdicou da Europa, por exemplo, em busca de muito dinheiro. Então eu acho louvável isso, sabe? Eu acho essa estratégia de carreira dele, eu achei maravilhosa. Ele tem um patrimônio gigantesco e não se fez de rogado e dividiu o patrimônio com a mulher. Ele dividiu tudo com a mulher. E olha, que eu tava conversando com a advogada do Hulk, ela disse que a mulher dele, que, amor, deixa eu te falar uma coisa, se você quer um inimigo na vida, traia a sua mulher. Aí, Fabris. Traia a sua mulher, porque aí você vai ganhar um grande inimigo, mas é um inimigo mortal. O Fabris fala todo dia isso aí. A mulher do Hulk fez uma... Quando ela separou, ela foi até os times de base do Hulk saber quanto ele ganhava. Porque ela queria metade de tudo. Mas era um time de base. Time de base numa época que ela nem tava com ele, sabe? Ela foi até antes de conhecer ele. Olha isso. Ela fez uma devassa na vida financeira do Hulk pra ter metade de tudo. Isso... é mulher com raiva, sabe? Com raiva faz assim. O Xande Pilares canta, né? Muito mais perigoso que bala perdida é mulher traída. Então, aí você... É verdade. Você vê. Agora, em relação a um jogador que tem um patamar totalmente diferente do que nós estamos falando, que nunca se preocupou em ter um relacionamento e quando teve, ninguém nunca viu. Essa é a verdade, nunca viu juntos. Que é o Ronaldinho Gaúcho. Tu tem alguma história curiosa, já que ele é daqui, é da terra, todo mundo adora ele? O Ronaldinho Gaúcho, quando ele jogava lá no Rio... É algo impressionante, sabe? Eu não sei. O Ronaldinho Gaúcho precisa ser estudado. Eu acho mesmo que precisa ser estudado. Porque assim, ele virava noites, uhum, um grupo de pagode dentro de casa. E assim, eu sei que nas festas dele, ele odeia homem. Ele odeia a presença de homens, entendeu? Perfeito. Não, só tem mulher. E das mulheres mais horrorosas da face da Terra. Ele come cada coisa, meu amor, é cada coisa que ele come que eu falo assim, meu pai achou o pau no lixo. O critério dele para escolha de mulher é uma coisa absurda. Mas, no dia seguinte estava ele lá, treinando, normalmente, depois de virar noite, sabe? Ele virava noites e noites, mas treinava normalmente. E tinha um bom desempenho dentro do campo. Não jogava bola, né? Cara, e eu acho isso admirável. É um cara que nunca gostou muito da fama. Eu já tentei diversas vezes fazer entrevista com ele, com Assis é o irmão dele, não é isso? Isso aí. Então, mas assim, ele é um cara que não quer a fama, ele não quer. Mas, é louvável, é louvável. É um cara que ele nunca teve uma mulher, mas aproveitou a vida de uma maneira muito intensa. Isso que eu acho que é válido, sabe? Mas assim, ele podia escolher umas mulherzinhas melhorzinhas pra comer, né? Porra, tá foda. Ah, o Léo Dias é ao vivo com o Léo Dias aqui na Grenal. Hashtag Léo Dias na Grenal. 21 graus 4 décimos. Do momento atual do futebol carioca, Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo, qual é o jogador que mais dá uma badalada que... Ou não tem? Tá todo meio parado aí. Tem algum jogador aí dos quatro grandes do Rio que tá fusarqueando aí? Não, cara, tudo hoje em dia relacionado ao Flamengo, né, cara? Tudo relacionado ao Flamengo. O time que a gente viu que ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou tudo, ano passado ganhou a Libertadores, é um time que a gente não vai ver mais, sabe? Eu acho é algo que, sabe a representatividade do sonho do flamenguista? É aquilo. Sim. Ah, então, tudo relacionado a esse time, vale muito. Agora, eu acho que o que é louvável não, o que é bom da gente falar e de observar, é a relação da TV Globo com o Flamengo, que tá a coisa mais complicada na face da Terra. O Flamengo não aceita receber a mesma coisa que os demais times do Rio de Janeiro para transmissão do Campeonato Carioca. Uhum. A Globo e eles, o Flamengo, não entram em acordo. A Globo, eles acham que não é justo a Globo pagar a mesma coisa pro Vasco e pagar a mesma coisa pro Flamengo. Sendo que a audiência do Flamengo é muito maior. Claro. Né? E é um time que tá a uns 3 ou 4 andares acima de Vasco e Botafogo, por exemplo. Perfeito. Eu acho que o Flamengo tem razão nisso, sabe? Eu acho que não é justo receber a mesma coisa que os outros times, já que só se a Globo fizesse um acordo de não transmitir da mesma maneira os jogos de todos, né? Mas a gente sabe que não. Sempre vai preferir transmitir os jogos do Flamengo, né? Ô, Léo, e aquela história do jogador, acho que é Gedeilson, que nesse momento teve que buscar outras atividades para se manter bem economicamente, né? Virou feirante, você fez uma matéria sobre isso. Como é que você nos conta também sobre essa história? Eu acho o seguinte, eu tô comendo aqui, ó. A gente percebeu. Eu acho. A gente percebeu. Eu acho que é normal, cara. Eu acho que. Cara, eu faria qualquer coisa. Se amanhã der errado, se amanhã eu não fizer mais jornalismo, eu também não sei se eu vou fazer fofoca a vida inteira. Tá. Eu busco diversas formas, vou buscar diversas formas de ganhar dinheiro. Cada busca sua, eu acho normal. Tá, beleza. 20 horas 37 minutos, estamos ao vivo com o Léo Dias aqui na Grenal, hashtag Léo Dias na Grenal. É inevitável não perguntar, eu sei que não tem nada a ver com futebol, nós já esgotamos todos os assuntos de futebol, mas pô, claro, sempre tem assunto. Mas é que, como é da casa aqui, e fez brilhantemente, bastidores do carnaval, se tem alguma história, até podendo envolver jogadores também. É. Não, tem muita história aquela porra lá. Aí você vê que tem muita história, né? Assim, envolvendo jogadores? Tem jogador na Não, jogador não, jogador não. Ah. Mas sabe Nelson Rubens? Sim, Nelson Rubens. Ok. Nelson Rubens, clássico, okay, né? Ok. Eu fui diretor do carnaval desse ano. Aham. Uhum. Imagina eu, um louco varrido, dirigindo alguma coisa, né? Mas aí. Mas aí, assim, era assim: o Nelson Rubens, ele pega a carteira de identidade e leva pro estúdio. Ele não deixa no camarim. Porque ele tem medo que as pessoas descubram a idade dele. Acredita nisso? Acredito, cara. Mas você sabe que o Nelson Rubens dizem que ele tem a idade do Silvio Santos, sabia? Não duvido. Não duvido. É, 86, 87 anos por aí. Isso aí. E tá bem, né? Os dois estão bem. Os dois estão bem. Tá bem. Tá bem pra caralho, cara. Porra, tá bem pra caralho. E ele vai com o carrinho. O carro dele é muito engraçado. É tipo um Cadillac, sabe? Uhum. Ele para lá no estacionamento. É muito engraçado. Aí você vê, é uma casa que eu sou muito grato. Sou muito grato a todo mundo lá. Mas é uma casa... Olha, aquilo ali dá um livro de história. Porque as relações pessoais e as relações... O que se vive na cama também vai pro estúdio, sabe? É uma coisa muito confusa, ó. Pois é. Ô, Léo Dias, deixa eu te agradecer, velho. Deixa eu te agradecer. Porra, gente. Eu tô muito tempo aqui nessa. Caralho, quanto tempo eu fiquei na rádio? Não, uma hora. Uma hora e meia, exatamente. Ô, Léo, obrigado por ter atendido a gente. Eu que te agradeço. Eu quero agradecer Porto Alegre. Quero agradecer todo o Rio Grande do Sul. Eu amo essa aí. E como eu falei, eu tenho uma relação muito próxima. Que eu ia pra ir direto. Fervi horrores naquelas boates. pequenininhas, aquelas boates gays. A gente podia mulherar noite gay de Porto Alegre, que é muito ruim. É, mas eu me lembro que tinha uma boate só de sapa lá, que era terrível. Agora, eu fui muito feliz em Porto Alegre. Quero mandar um beijo pra todo mundo. E olha, continue me acompanhando. Pra me achar é simples. Léo Dias, vai no Google, digita Léo Dias Metrópole. Aí você vai achar o minha coluna, tá? Valeu, Léo. Boas férias. Obrigado, cara. Uma boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Espero que tenha sido legal pra vocês, tá? Só isso. Tá numa repercussão absurda aqui, velho. Eu tô recebendo... Gente, valeu. Desculpa. Mas só finalzinho. Desculpa, Rodinei, se eu fugi tua vida. Perdão, tá? Valeu, gente. Valeu. Ai, ai, também ai. Foi ele, depois o cara vai chegar com ele, né, velho? Não. Barbaridade, cara do céu. Intervalo. Ai, vamos. Vai, pelo amor de Deus, velho. Vamos tomar uma água mineral e já voltamos.